nosso amor vale tanto. Por você vou roubar os anéis de Saturno. Às vezes faz bem.

ainda é cedo. Que vontade de merecer o cantinho do seu olhar. If you only knew

encontro com o ouvinte. Encontro Central. Jesus coming, don't